3567, contato radar na decolagem, sigo para o número de voo 310, após 2 mil pés, direto leste. Quando 360, após 2 mil pés, direto leste, passa 3567. Então 3367, solo 37 de Bahia direito, chama o solo 12 do solo, boa tarde. 321, boa. Quero passar no solo 100, tio, 30, boa tarde. Thank you. acesso São Francisco, frequência 1260, decimal 0, alternando 2288. 260, Alça final do 7, Machado travado. Alça Juliette Romeu. Alça Juliette Romeu autorizado com zona 7, vento 140 graus, 06, noite. Meia 3, 1, 7, decolou 4, 9, chama controle, 1, 2, 0, 10, 1, 8, 1, 1, 08, o mundo mesmo, chama. Boa tarde, o chama 6, 2, 7, tu escuta. Chama 6, 3, 2, 7, comenta radar na decolagem, chama para nível de 1, 2, 4, 0, até 6, 1, 2, no coral. 240, foi 2000, vai o coral, muito grato, 6327. após intervenção Oscar. Autorizada a linha de colapso com 7, vento 140 graus, 079. Frequência 125.1, alterna 125.35. Deve ser o insuficiente, voa direto pro corredor. É porta da descida. Estou estandarizado até 1.500 pés, a gente não zero no 9. Ajuda 2997, transfira. 2997, voa de novo. Sim, outra aeronave com o controle. A senhora é a identificação, 2 para a minha chegada a ponta, até 4 mil pés, hoje eu chamo 019. Thank you. Tem condições de me informar qual a radial distância que se encontra? 2997. 2997, você mantém a frequência 198-295. Sorriso 295, uma boa 2997. Ele fala que vai ser livre. Continua a aproximação, traço 697. Continua a aproximação, 2997, traço 2997 reportou um balão a 1500 pés. Gente, como iremos ir mais zero? Você parou no meu céu, a gente no 019, gostou do bom fim, você passou no Canadá Barra. Eu acho que é o suficiente, então mantenha 1.500, e passa no triagem. Aciona a identificação, desça para a nível de 1050, tem chegada bom mês de ouro. Chama sempre a Recife, frequência 1-2-6-8-5, alterna 1-2-5-2-4-5. 1-2-6-8-5, 2-5-4-5, bom domingo, Tampa, 3-7-7-2. Caranja 0-5, desça para 2.000 pés, a gente chama 0-9. Autorizado ele é 76, está na zero, reporta estabilizado. Isso, chama escola em 1-2-1-2-1-2. O azul da 99-6 pode informar se o balão se encontra à direita ou à esquerda do eixo da final na zero? Ligeiramente à esquerda do eixo, 2997. Chama 219, liberando à direita. Sim, direto pela informação. Contato radar a 55 milhas do oeste do Salvador, mantém nível de voo no 70, reporta no bloqueio do oeste.

E Alexa? Cumpri o perfil aqui, só no início da curva, depois de Alexa, ou no 07. Fora nacional, longuíssima da 17. Fazer o ASCO eficiente, continue a aproximação, trago na 97. Oxana 635, autorizado a NR, falado pela 0, 20, 20 graus, 07, 9. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Autorizado pouso no 7, vento 120 graus, 08 lá. Ele pouso no 7, o 93. Fazer 69 no 8. Lista para 2.000 pés, ajuste no 0 na nave, autorizado em elétrico, seja passo estabilizado. Gente, autorizado já com ápice, toma 0, vento 90 graus, 09 mais. 95. Os confirma o pátio? Sim, se autorizado para entrar até o pátio da mata, solo 22, depois de cristalino. Zanet 355, contato radar na decolagem. Suba, para nível de voo 380, após 2.003 voo líder. 380, após 2.003 amigo. A 3155 mantém voo esférico, como era na versão. Carajá 05, autorizado pouso no 0, vento no 30 graus, 099. Autorizado pouso no 0, Carajá. Vamos 097, se mantém no 340. O chão é autorizado, tá? Que 70 sessão ao meu reporte da instituição. Após a decolagem, ainda mantém o nível 160 até 40 milhas de Salvador. Azul 6998, trevo da avistada, guarda a autorização de pouso e informa o E2 circulando a pista. 190, tráfego adicional à sua esquerda, aproximando o sinal, 97, afastado 5 milhas, 1.500 pés, 97, por favor, João. Ok, vem ao mesmo dia. Zero 5, reporte na 24 do farol está com 3255, contato a banda de colagem, motor amigo de voo 320, cancelado a restrição e após 2000, autorizado em Lida. 3.000 libras para 3.155. 5 de Paulo 2, antes de chamar o controle, ela vem ali desse qual 811. Golfe Oscar, mantém posição Romeu, então era nosso capuz, nosso 7. 3.255, chamo o centro Recife, prevenção do Recife do Sinal 1, alterna 1, 2, 2, 3, 4, 5. Recife, fora 2, 2, 3, 5, boa tarde. Salvador, você é 5937, bloqueou o meu aí, Salvador. 0537, cliente, voa Conde. 0537, voa Conde. Essa linha de gerente autorizada com o 7, vento 120, 0028. Ele todo, Juliette. Direção digital, controle Aracaju. Tá. Controle de moto, você é 255, prossiga. 05, da presente autorizado aproximação direto para o pátio do Graé, reporte final do pátio. Decolou 3, chama controle 1, 2, 0, 2, 1, 8, bom, 0, 8, 2, 0, 6, 4. Vitorinho de Juliette, 4, 4. Paulo 3, 2, autorizado, vem, 3, 3, 3. direto até o Flight 4, né, quando está livre. Será algum câncer, atento ao tráfego liberando a pista na intersecção ótica. Após a liberação, autorizado alinhar e manter pista 17. Sem condições de realizar o cruzamento do campo sobre o final 90, nenhum tráfego para aproximação no momento. Tem linha do litoral sul para cruzamento. Nenhuma aeronave para decolada 190 no momento. E se estão mantendo a linha do litoral sul, reporte na próxima final da 28, para cruzamento da final 28, ok? Confirme mantendo a lista do farol de tapão, ainda tem uma aeronave para decolagem na pista 17. Gente, como é o Charlie 150 que irá decolar da pista 17, é ponte visual com o tráfego. A Golfiosa tem como o helicóptero mantendo abaixo de 500, para instalar sobrevoo no, na vertical do farol de Capão, após a decolagem da porta visual com o tráfego. O ofício autorizado de forma 7, vento 130 grau 07, vai. A 367 autorizado de forma 7, vento 130 grau 07, vai. Você decolou aos 3,6, mantém escuta abaixo de preferência, já visual com tráfego? Até o visual com tráfego. A gente mantém a separação com o mesmo, aguardando a transferência. Mantém a separação, aguardando para a transferência, você é a Golfiosa. Sussuma 1, alterna 1, 2, 2, sussuma 3, 5. Região 05, mantenha separação com tráfego e eu acho diferente.